Thank you. Thank you. Продолжение настройки чтобы работать с нормой. esse pensamento surge agora do instinto de limite radiador do Estado Salvador e toda a parte do Estado, que a gente tem agora uma vez. Vamos lá, 3. Paulo, sinal 073, sala 47, vira à direita, prossegue Alfa, Kilo, 43. Senta o seu sinalizador. Sistema 0, vento calmo. Reposta na 0, 096. Reposta na 096, dia chegada por 10 de ouro. Para 3, 2, 3, 0, 3. esperando a 78853, consegue a Alfa aqui, o site 3, que eu tenho que ser conforme roda do plano, nível 300. Saída, abordou na transição elétrica, curva direita após a colagem, pistão na zero. Transponder 5072, controle Salvador 120, décima 8. Hotel 98, eu tô dando sua racha, um pronto pushback. Pronto, existe mais alguma coisa? Em frente, Índia, e a após a companhia liberar a opção, a livre ingresso. Porto Verona. Antes dele sair, quando ele concluiu o pushback, ele está livre de ingresso até o Porto Verona.